Panorama Agrícola para 12 de abril de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 12 de abril, e este é o Panorama Agrícola em noite de lua crescente. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado do programa é: pé que dá fruta é o que leva mais pedrada. Confira na dica de hoje de Simone Barrinho uma receita de suco laranja. E no Aquanegócios, produção de trutas na serra. Para participar do Panorama Agrícola, basta ligar 483239-5647 ou enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Tá com papel e caneta na mão? Vamos anotar a receita do suco de cor laranja, dada pela nutricionista Nilda Figueiredo. No liquidificador, bata com pouca água uma cenoura, uma manga pequena e uma fatia grossa de mamão. Coe e complete com suco natural de laranja ou suco de limão diluído em água até completar 2 litros. Este suco é rico em beta-caroteno, age sobre a saúde e integridade da pele e mucosas, ajudando no rejuvenescimento, além de prevenir contra a cegueira noturna. Confira amanhã a receita do suco misto. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa. E acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. No Aquanegócios de hoje, a repórter Isabela Schwengber fala sobre a criação de trutas em São Joaquim. Ela entrevista primeiro o extensionista da EPAGRE, Carlos Magno de Almeida. Água fria, limpa e abundante é fundamental para o sucesso da truticultura, como é chamado o cultivo de trutas. Na Serra Catarinense, o peixe encontra esses recursos naturais e a atividade vem despertando o interesse dos agricultores. Mas para iniciar a atividade, é preciso ficar atento a alguns fatores, como explica o extensionista de São Joaquim. Bom, a truta é um peixe que ele é originário de águas frias. Então, normalmente, a tendência é que em regiões de serra, né, que ela vai se habituar mais onde há temperaturas mais amenas. Mas o ideal para o produtor que pensa, que tem uma água na sua propriedade e quer fazer a exploração de truta, é que um ano antes de ele iniciar a atividade, ele faça um monitoramento. Por que isso? Para ele ter um histórico, para ele conhecer que tipo de água que ele tem na sua propriedade. Qualidade e quantidade da água são primordiais na criação. Além de pH neutro, deve ser fornecido 1 litro de água por minuto para cada quilo de peixe. A temperatura deve estar entre 10 e 20 graus. Acima disso, é preciso elevar o fluxo da água e diminuir a ração, para evitar que ocorra maior consumo de oxigênio, causando a morte dos peixes. Por ser uma espécie exótica, a truta só pode ser cultivada com autorização dos órgãos ambientais. A criação mexe num importante recurso natural que é a água, né? E é onde o produtor vai ter que desviar parte de um leito, de um córrego, para ele poder fazer essa criação. Então é imprescindível que ele veja as licenças ambientais, e até porque a truta, a criação dela, vai gerar algum resíduo das fezes da truta, né? Que ele não vai poder devolver essa água da mesma maneira que ele tirar dos tanques. Ele vai ter que fazer os tanques de decantação para que seja uma medida mitigadora do impacto, né, que essa poluição vai causar. Então é indispensável que o produtor, após esse monitoramento que a gente falou, providencie as licenças ambientais, e ele já nesse momento também já pode procurar o órgão de assistência técnica do seu município para que se dê então o início do projeto. A criação de truta resulta em um produto de ótima aceitação no Brasil. Além disso, a truticultura pode atender a diferentes nichos. A truta, além de ser uma atividade, que ela pode servir como uma diversificação das atividades nas propriedades, porque ela não envolve o dia todo do produtor, né, todo o tempo do produtor nessa atividade. E dentro da região, a nossa região da Serra, que é uma região turística, a truta tem muita afinidade, né, com o turismo, porque ela pode agregar outros produtos, como o vinho, a pesca esportiva, o lazer de uma forma geral. Agora a repórter Isabela Schwengler conversa com o produtor Ronaldo Vromblewski. Condições naturais apropriadas. Esse fator é fundamental para a criação de trutas. A atividade é de risco, mas se bem planejada, o lucro vale a pena. O produtor montou uma estrutura com 5 tanques para a criação de 20 mil peixes em uma área que corresponde a 1/5 de hectare. E para essa estrutura que você implantou, qual foi o investimento inicial? Olha, em torno de 40 mil reais, contando barragem, encanamento, tudo, tanque, alevino. E esse investimento você conseguiu recuperar em quanto tempo? Com 3 anos, tu consegue recuperar. 3 anos bem produzido, que não tenha problema nenhum, tu consegue recuperar esse investimento inicial. Cultivo de truta demora até 12 meses. E qual é o lucro que você tem por safra? O lucro, tirando a despesa total com ração, alevinagem, é em torno de 50% do valor que tu vende, 50% é mais ou menos é lucro. E qual é o peso ideal para o abate? O peso ideal varia de acordo com o consumo do que vai ser. Vai ser para filé e gira em torno de 350 a 450 gramas. E para consumo dela inteira, existe pedidos aí de 600, 700 gramas. E no teu caso, você vende para quem? A metade da produção é para filé. E a outra metade eu vendo na própria propriedade mesmo. Este o produtor Ronaldo Vromblewski, em entrevista a Isabela Schwengler. A Associação Brasileira de Truticultores informa que os catarinenses estão entre os principais produtores nacionais de truta, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Em todo o estado de Santa Catarina, são em torno de 50 piscicultores com uma produção anual de 200 toneladas de peixe. É hora das notícias. Até o dia 16, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, realiza uma segunda etapa de fiscalização de estoques do governo. Os técnicos da Conab de Brasília e das superintendências regionais nos estados vão fiscalizar mais de 2 milhões de toneladas de produtos. Entre os grandes volumes está o grão de milho estocado em quantidade expressiva aqui em Santa Catarina e nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Uma outra informação para você: o INCRA aqui no estado e famílias assentadas no município de Água Doce inauguraram recentemente a construção de uma ponte e a recuperação de 18 quilômetros de estradas vicinais. As obras foram realizadas em parceria entre o INCRA e a Prefeitura de Água Doce e estão beneficiando 95 famílias de 3 assentamentos. O governo federal já recebeu a pauta do 17º Grito da Terra, que será realizado em Brasília nos dias 17 e 18 de maio. O documento foi entregue à Presidente da República e ao MDA pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. As demandas, os pedidos, as reivindicações da CONTAG, da classe trabalhadora do campo, tratam de ações de combate à pobreza rural e à desigualdade de gênero, também impulso, fomento à geração de renda e à sustentabilidade econômica, social e ambiental. Os trabalhadores na agricultura desejam também o fortalecimento do crédito e de políticas voltadas para a autonomia produtiva das mulheres. Esses são alguns dos pedidos dos trabalhadores rurais ao governo federal. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Conhecimento de ponta nos cursos de formação, todos juntos aprendendo com mais força nasce o grão. Agricultor informado faz o trabalho render, o esforço é recompensado, sobra tempo pro lazer. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário.